Vamos voltar então à nossa segunda parte, reiniciando pedindo a Jesus, o Mestre amorável de todos nós, para que Ele nos abençoe, nos ilumine e nos deixe a sua paz. Chico Xavier notabilizava-se também pela tolerância, como nós dissemos. Engraçado que a palavra diabo, que vem de diabolos do grego, significa aquele que divide, aquele que separa. Então, toda vez que nós estamos fazendo segregação de qualquer espécie, estamos dando, entre aspas, ouvidos ao diabo, que é uma figura mitológica para nós, apenas são espíritos atrasados, equivocados, que nós prejudicamos no passado. E a palavra Satanás, também do seu original, a etimologia, diz que não é somente adversário, inimigo, mas também aquele que condena. Aquele que condena. Então, Severino Celestino faz uma abordagem extraordinária, palestrante daqui da Paraíba, sobre as traduções bíblicas em palestras, seminários e em dois livros que ele tem à disposição, analisando as traduções bíblicas e o Sermão do Monte. Chico Xavier, meus amigos, era querido. Chico Xavier foi indicado como Mineiro do Século, não somente porque era médium, mas sobretudo porque era bom. Isso tocava o coração das pessoas. E por isso, ele marcou tanto os nossos corações e até mesmo no momento de desencarnar, escolheu um dia em que toda a população brasileira estivesse alegre, feliz, que não sentisse a sua falta, que não chorasse a sua partida, que nada mais é do que um retorno ao mundo maior de quem cumpriu muitíssimo bem a sua missão. Então, temos que estar felizes e ele certamente está trabalhando do lado de lá. Gostava de brincar com aquelas beatas, entre aspas, que o circundavam, e Chico dizia: minhas irmãs, quando eu morrer, quando eu desencarnar, eu quero ir para o céu. E aquelas senhoras diziam: olhe, Chico, quando você for, lembre-se da gente, viu? Mas ele explicava: eu acho que vocês não compreenderam. O céu que eu me refiro é uma sigla. Significa Centro Espírita Umbralino. Eu quero trabalhar de médium no umbral. E a gente morrendo de medo de ir para lá, não é? E Frederico Menezes diz que a gente não deve ter medo de ir para o umbral, não. Porque, segundo ele, lá vai estar assim de gente conhecida. Então, a gente não precisa ficar preocupado. Vamos ver nossos amigos trabalhadores, dirigentes da Casa Espírita e tal. Mas você aqui, pois é. Nazareno, você também? Você também, meu amigo. E perguntar, quando vê aquela pessoa complicada, a gente dizer assim: ah, você, eu tinha certeza que vinha para cá. Mas vamos fazer diferente? Eu já falei lá em casa. Olha, quando forem colocar a roupa para ser inumado, para ser enterrado, vocês colocam uma plaquinha aqui na minha roupa, um crachá, escrito trabalhador. Para quando eu chegar lá no umbral, o pessoal dizer: Nazareno, você aqui? Eu vou dizer: é, mas estou a trabalho. Por que que a gente vai lá ficar chorando, com remorso, com sofrimento? Não. Vamos trabalhar no bem, vamos fazer evangelho no umbral, vamos fazer égide, estudo sistematizado da doutrina espírita lá, vamos aplicar paz e socorrer quem estiver sofrendo. Os espíritos maus vão fazer de tudo para a gente sair de lá. Então, vamos lá a trabalho. Por que que a gente vai chorar? Eu tenho certeza que nenhum de vocês vai para o umbral, vocês são pessoas boas. São mensageiros da Boa Nova, rediviva pela doutrina espírita em todo o planeta. Então, se a gente for passar, ou se alguém nosso conhecido estiver lá, também não se aflige, porque é temporário. Não existem penas eternas na doutrina espírita. Deus é a soberana justiça, o Pai de infinita bondade. E se Ele é a suprema inteligência do universo e a gente está passando uma temporadinha por lá, é para nos curar do orgulho, do apego aos bens, do apego às pessoas, aos ciúmes doentios, para que a gente resplandeça no mundo espiritual. Purgar, purgatório, significa limpar, purificar. Então, tudo que Deus faz é para o nosso bem. Deus só permite o mal na